Sabe, Pai, senta aqui comigo. Reservei este momento para conversar contigo. Sabe, Pai, a vida é tão difícil, mas sei que tudo está no teu controle, no teu comando. Às vezes o desânimo quer bater a porta, a perseguição quase sufoca meu triste coração, e o desprezo quer me obrigar a me trancar no quarto, desacreditar dos planos que o Senhor já traçou pra mim. Já terminou, filho? Escute, filho, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: relaxa esse coração agora e acredite que os meus planos não serão frustrados. Nunca te deixei, sou teu amigo. E muito mais que isso, eu sou, eu te gerei. Somente por aí dá para perceber do que sou capaz de fazer. Agora levanta, que é de pé que eu quero agora, minha glória te mostrar. Vou te mostrar que não te deixei, pra que desesperar? Que quando estou calado é porque estou a trabalhar por você. Quando está maquinando caminho estranho, eu vou no oculto e mudo o roteiro pra você saber que eu quem te chamei. Cativeiro, eu cheguei pra mudar a história, pra te dar vitória. Sou eu que vou soprar, sou eu que vou fazer, sou eu que vou chamar, que vou surpreender. Sou eu que vou abrir as portas pra você, então descansa, filho. Sou eu que sou capaz, fui eu que permiti essa perseguição, tudo porque eu quis, pra ver se você lembrava de um dia me chamar pra gente conversar. Que bom que você parou pra conversar. Mudei todo o sistema, porque sou seu amigo. Eu quebro protocolos, converso com os grandes, desmancho toda a regra e sopro o teu nome. Levante a cabeça, deita aqui no meu ombro, recebo um abraço meu. Sou eu que vou chamar, que vou surpreender. Sou eu que vou abrir as portas pra você. Descansa, filho. Sou eu que sou capaz, fui eu que permiti essa perseguição, tudo porque eu quis, pra ver se você lembra.